3216, autorizado o ingresso na Juliette, portão 10. Brasília 4273, temperature level 050. Mike Bravo Oscar, chame Torre 1895. 7895, 4076, autorizado pouso. Pistão no zero, vento 130 graus, 149. E repouso na 10, 4076. Xané 6213, decolado 34, controle 10.8. 10.8, até a volta, Xané 6213. Radial de saída? Sim, 327. Empresa direto, Leda? Oceana 6213, contato radar, saída da El, sobre manter nível de voo 360, autorizado da El. Ok, autorizado da El, Oceana 6213. Papá, Mike Bravosca, boa tarde, continua aproximação, ajuste no 0 no 8, vento 140 graus, 1 2 2. A gente vai testar o repouso no pátio 3, ok? Roda 17, curva esquerda, saída MOM, após direto. Controle 10.8, transponde 5122, em Jamaica Alpha. O 03, é que sim, um pouco mais à frente, por gentileza. Chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 251-3325, azul 4463. Jamaica Alpha, prossiga. Quanto tá, ataque, sim, Jamaica Alpha? Duas milhas, o Mike para Vasco. Azul 4076, ataque de Alfa em potência Juliette. Alfa, chamada da Juliette, 4076. 3895, 3ADLM, matei captura 0. Ali, mantenha 3895 na alma aberta. Voador Mike Bravosca. Mike Bravosca, continua aproximação, vai dando contato visual. Está no seu travesso. Change. Usando direto para o pátio 3, evitando um sobrevoo de aeronaves, vento 100 graus, 109. Reporte. Avisa, por favor. Reporte no solo controlado. Ok. Autorizado pouso, com cruzamento de pista, direto no pátio 3, sem sobrevoo das aeronaves. O Bravo Oscar. Está dando um pátio principal, azul 4076. Contato visual, mesmo. 4076. Três, mantém ponto de espera. Então, 3144, após o estado, desce para 2000 pés, ajuste no 08. Ok, após a etapa 2000 com... 13, plantão Fernando com... Lembra 254, prezado táxi, e a Índia, alfa no ponto de espera da 10, chame torre, 118 decimal 95, quem legal 10, 18, boa viagem. 18, Índia, alfa, ponto de espera, 18, obrigado. Ingresso na Juliette, portão 01. Zero três, ali, mas tem que ser no zero. Juliette, do 01, para 076. Aqui, Alfa, autorizado ingresso, repete que ser no 7L, pronto. Aqui para Vosca, no solo, aos 39. Frequência livre. Essa no Tango, autorizado táxi, repete o papá. Aqui mantém as condições visuais, ingresso nos corredores, reporte no traverside. Gol 1754 estabilizado, ele é 7-0 a 10. Gol 1754, completo final, chame torre 1895. Confirma 1895. Afirmo, gol 1754. 1895, 754. Mike, Papa Lima, acione 0133. Pista 10, vento 130 graus, 139. Controle Salvador, boa tarde, 3895, decolando, Dael, cruzando 2500. Então, 3895, contato radar, segue Dael, suba e mantenha nível de voo 340. 340, poderia voar Dael? Autorizado Dael, então 3895. Dael, 3895. Então, 3144, autorizado sinal ILS, recupero e reposta habitual localizador. Então, 3144, copiou? Sim, 3144. Então, 3144, autorizado sinal ILS, recupero e reposta estabilizado localizador. Matheus, vai reportar estabilizado, 3144. Oceana é 6213, chama centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, alternando 3325, Oceané 6213, já volto. 03, decolado 241, controle 10, decimal 8. 208, rampa 03. Lamento. WM741, gate 5, livre, puxa sinal, reposta táxi. Chama táxi. 754. 08. Essa decolagem vai manter pro até 2000. Bomba 03, contato radar, saída da Conde, suba e mantenha nível de voo 090. 03. Então, 3804, desça para 3000 pés, ajusta no 018. Oceania 6254, está pronto para decolar. Oceania 6254, na troposfera. India Mike Alpha, autorizada a decolagem de pistão 17, vento 140 graus, 179. No 754, no solo 43, direita, solo 121, decimal 9. Postal 732, descendo 4,000 feet, QNH 1018. 4,000 feet, 1018, solo 121, decimal 9. 2230, ascendente de castão, atualizada a chegada a MAN, disponível de voo 050. Chegada a MAN para o 0330, informa que perdeu contato com o centro Recife, chamou na frente de baixo e mesmo assim não conseguiu contato. Ciente, passarei 2230. Escolado aos 44. Controle 120, decimal 8. 1208, Mike Alpha. Certão, preciso? Não. Tivo autorizado 180, reporte novamente para táxi. Eu faço com a esquerda, já para a mão. Estabilizado, SAM 3144. Índia, Mike Alpha, autorizado. Já com a esquerda. SAM 3144, chame torre 1895. 2895, 3144. Salvador, 3223. Torre Salvador, com o Kia 3144 Tatã, passou ainda a serra em baixo travado, visual. Tatã 3144, continua aproximação. Ajuste 1018. Afirmativo, livre pouso, é, confirmando livre pouso. Tatã 3144, está autorizado o pouso na 10, vento é 120 graus, 149, ajuste é 1018. Afirmativo, 1018, 3144. Torre, boa tarde, Alfa Tango Tango, na rotatória, visual coronado na final da 1-0. Alfa Tango Tango, continua a aproximação, reporte 3 mini, sinal da 1-7. Vai, reporta 3 mini, 1-7, então. 6-7-14. Índia Mike Alfa, controle. Na escuta, prossiga. Aumenta a sua razão de subida até cruzar aí 2 mil pés, temos tráfego aí no setor norte e a 1.500 pés no tipo de tráfego. Aumenta a sua razão de subida. Ok, aumentando então, Índia Mike Alpha. Afirmativo, temos tráfego aí já alinhado na pista 17, é um 10 na 402. Ok, ciente, está cruzando agora 2 mil pés, Índia Mike Alpha. Agora 50 aqui, Tio, 3223. 3804, desse mantém a 2000, autorizado o final LS. 2000, autorizado LS, 3804. TAM 3283, desse mantém 050 na chegada à Mare, guarde LS X-Ray. 050, chegada à Mare, pode voltar. Mantém o perfil devido a sequenciamento, TAM 3283. Ativa, informa sua posição no momento. Aguarde para táxi, Juliette Arton. Brasília 42733, under vector, maintain present heading, descend maintain 3000. If lose radio communication, try 120 heading to intercept final LS approach on heading 120. Afirmativo. 20, intercept localized. Afirmativo. the present head. Maintain the present head and send maintain 3000. Controle de Mike Alpha. Mantém pista 1062. Tan 3144, solos 48. Solo 121 da sua 9. Perfil ascendendo ao 100, de Mike Alpha. Estimativo, está autorizado subir a 100 na tráfego no momento no setor da. No setor da Momo. Índia Michael. Michael. Controle passarelo 2230. Mantém escudo, então 3804, complete final, chame torre 118, decimal 95. 3804. Brasília Force 2733, descendo mantém 2000 feet. Resume all navigation for a direct to Jonah to final left approach. 2000 feet, resume all navigation for final left approach. Passarei 2230, vou direto Dona, desse mantém 3000. Gente, direto Dona, desse mantém 3000, 2230. Calma, dois voos, passagem da 3804, 2600. Xené 6254, autorizado decolagem na pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Force 2733, fly direct to Duna position and complete final left approach, descend maintain 2000. Direct to Duna position, descend maintain 2000, Force 2733. Affirmative, clear for final left approach. Clear for final left approach, Force 2733. Tá 3895 na escuta. Ingresso. 3144, autorizado ingresso na Juliette, portão 11. Nível de voo 060. Uno no 0 graus, 139. Ajuste 1008. Mike Papalima. 0. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda, voe Eus. Controle 120 decimal 8 e transponde 5176. 204, na escuta da torre? Boa tarde, 3204. 304, cheque trem, autorizado pouso na 10, vento 110 graus, 129. Pouso autorizado, pista 10, 3204. Baixou, travou. Brasileiro, foi Ildes. Eco e uniforme, Delta, Eco Serra. Isso foi bastante, senhor? Tem, que passei 2230. Oceano é 6254, contato radar, saída da El, suba e mantém nível de voo 360. 360, solicita voar direto Leda, 6254. Oceano é 6254, direto da El. Direto da El, obrigado. Brasília, Foster 733, contact the tower 118-195. Tower 118-195, Brasília, Foster 733. Tá cruzando 0-4-0, Foster lá na executar 3-7, direto destino, com Índia Mike Alpha. Índia Mike Alpha, sob nível de 100, autorizado destino. Autorizado destino, Índia Mike Alpha. Report 2733, continue approach, report landing on time and look, the runway inside. Report, landing on time and look, the runway inside. Web 6741, não autorizado a alinhar, mas cabeceira no zero, agilizando manobras. Ok. Agilizando, sempre do S, 6741, alinha, mantém não no zero. Até mais. Solo 53, solo 121, decimal 9. A 3804, autorizado táxi via Alfa Juliette, botão 09, parte 1, botão 3804. Alfa Juliette, portão 9, 3804. Sempre, o E6741, a linha e decola da 10. Tango mantém a solicitação 7. Master 733, final approach, outer marker. Field inside. Master 733, winds 110 degrees, 10 knots, expect runway vacated. Expect runway vacated in Master 733, fixed gear. 0, desça para 2000 pés, ajustando a 08, autorizado final ILS EXO e reporte estabilizar localizador. Gente, descendo para 2000, reportaremos estabilizado ILS X-Ray na 102230. 08, bom voo. 208, bom trabalho, 41. Tem a presente pro e mantenho 50. Desça para 3000 pés. Ajusta no 018, TAM 3283. 3008, TAM 3283, vou manter a presente pronta. Controle Salvador, The Web 6741-2000, Dael. Web 6741, contato radar, saída Dael, sul e mantendo em voo 340. Acendendo 340, Web, quando possível, voa Dael, se possível. Autorizado Dael, Web 6741. Voa Dael da presente, Web. Oceana é 6254, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Chamada Recife, 1251, 3325, Oceana é 6254, obrigado. Natango, após decolagem de condições de curva para a esquerda de imediato, para o cruzamento do campo. Tinha plano. Gol no 600, ciente, após etapa, desça para medida de voo, correção, desça para 4000 pés, ajusta no 08. TAM 3283, irá ultrapassar o curso localizador, aguarde vetor para interceptar o mesmo. Ciente, na sua escuta. Mike Eco Delta para Manati, pronto cópia. Rodado para Maraty, 1000 pés, decolando no 7, curva esquerda, restrita 1000 pés, corredo axé, controle 1208, acione 01125, Mike Eco Delta. Ador. Passarei 2230, ciência, completo final, chame torre 1895. 2895, 2230. Ador, Boa tarde, passageiro 2230. Bilhete é a Tango, decolador 58, iniciando curva à esquerda, na minha escuta, aguardando transferência de comunicações. Momento, chame torre, frequência 1 no norte, decimal 95. Estabilizado. Comando 30, reportar a estabilizada, da 3283. Web 6721 para Fortaleza, 330.cópia. Pronto. Web 6721 para Fortaleza, autorizado 330, via UP Zulu 19, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti, controle 120, decima 8, transponha-se 4 no 3, Web 6721. Poderia repetir o transponha, por gentileza? 5-4 no 3. Está autorizado 330, via pêndulo 19, destino Fortaleza, decola 10, curva esquerda, Momo Fruti, controle 120, decimal 8, aciona 5-4-13. O 6721. 6721, protegimento correto, postando para posicionamento. Estamos prontos. 1 no 8, decimal 95. 6721, protegimento correto, postando para push e acionamento. Web 6721. O 6721 está pronto para o posicionamento. No 4, livre posicionar repost táxi, 6721. Está livre, chama o táxi. Uno 600, reduz a velocidade para 1970 nós. Gol no 600, desce para 3000 pés, ajuste no 018. Controle, Juliette, Serra Tower. Controle, Juliette, Serra Tower. Juliette, Serra Tango, prossiga. Prontinho, decolou, está na sua escuta, 5-1-2000, a ideal é a 007 da Prevost, subindo a 095. Juliette, Serra Tango, sente, mantenha as condições visuais no corredor forte. Tranquilo, para cruzar direito e pelo litoral. Juliette, Serra Tango, vai na próxima litoral, sou com nível de voo 085. Não consegui entender, senhora. Mantenha a linha do litoral subindo para 085, nossa prova é 007. 095, Juliette Serra Tango. Permitido, subindo a 095, está livre a pré 007, ou tem que manter a linha litoral? Gol no 941, reduz a velocidade para 1970 nós, desça para 4000 pés, ajusta no 08. Ok, para 4018 com 170 nós, 941. Olha, boa tarde, agora o 1970, Romeu, cruzar 1990 para 1960. Web 6741, sente, aguarde para a transferência. Controle, Juliette Serra Tango, está acendendo a 095, confirma, está liberada para 007. Afirma, Juliette Serra Tango. Positivo, vou na esquerda na 007. Então, 3283, estabilizou? Estabilizado, 3283. Gente, chame torre 1895, então, 3283. 1895, gente. Controle, gol no 1995. Não confirma a mensagem anterior para o Web 6741? Web 6741, chame Centro Recife na frequência 12251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Gol 1697, ação de identificação autorizada a chegada Bonf, disponível de voo 060. Na Bonf 060, gol 1697. Gol no 924, ação de identificação autorizada a chegada Mari, disponível de voo 050. Ficou na chegada Mari para o 050924. Gol 1600, desça para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado final ILS Expo e reposta estabilizado localizador. 2000, reposta estabilizado, gol no 60. Controle, boa tarde, 1922, passa 190, para 150, informação no meu. Mike Juliette Romeu, mantém escuta. Gol 1941, desça para 3000 pés, ajuste 1908. Para 3941. Eu Papa Romeu, mais Papa Lima, está em Paris. Mike Juliette Romeu, prossiga. Nas outras finais da rotatória, visual.